Beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. Dois beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. O último da minha mãe, chorona, e o primeiro que te dou. O último da minha mãe, chorona, e o primeiro que te dei. Ai, ai, ai, ai, ai. Portugal, musical, musical, musical, musical, musical, musical, musical, musical. Rica prima, que soidade, há que meses te não via. Tanto tempo a tomar ares, diz-me lá como isso vai. Apesar de cá não estar, vem com isso me ralar, nova outra vez para ser pai. Ai, que sarilho ser pai de um filho. Vais ter João, o anjinho, o miudinho e o padrinho, o patrão. Ai, que sarilho ser pai de um filho. Vais ter João, o anjinho, o miudinho e o padrinho, o patrão. Muito alegre eu vou ficar quando vir o filho meu. Para eu te arranjar, tu nem podes calcular a passada que me deu. O rapaz eu tenho esperança que se vai parecer comigo. Quando olhares para a criança, hás de ver que a semelhança é da testa e do inimigo. Ai, que sarilho ser pai de um filho. Vais ter João, o anjinho, o miudinho e o padrinho é o patrão. Ai, que sarilho ser pai de um filho. Vais ter João, o anjinho, o miudinho e o padrinho é o patrão. Oi, oi, oi, oi, e a saudade do bom tempo musical está-lhe a bater no coração. Pois é, grandes temas musicais que aqui estou eu a recordar juntamente com você que está aí desse lado. E se recordou estes dois fantásticos temas musicais, e agora vai recordar ainda mais dois. E são eles, Aida Batista com as Lavadeiras de Canessas. E depois vamos ficar novamente com outro Arthur. E desta vez é o Arthur Ribeiro. E ele vai nos trazer a Rosinha dos Limões. Aquela menina por onde ela passa, toda ela cheia de graça, quando vai vender aquilo à praça. Aquilo, os limões. Então vamos ouvir a música. Até fica como nova. Pois boa perversas. Há mais luz na cidade que há burros em canessas. Ai, padre, padre, mata peceiro. Ai, padre, padre, estrega com a mão. Batidário na roupa de feição. Ou vai, ou vai com jeito, ou com sabão. Ai, padre, padre, mata peceiro. Ai, padre, padre, estrega com a mão. Batidário na roupa de feição. Ou vai com jeito, ou com sabão. Ai, padre, padre, esfrega com a mão. Batidário na roupa de feição. Ou vai com jeito, ou com sabão. Ai, padre, padre, mata peceiro. Ai, padre, padre, esfrega com a mão. Batidário na roupa de feição. Ou vai com jeito, ou com sabão. O melhor da música portuguesa na internet. Francina cheia de graça, há sempre um ar de chalaça no seu olhar feiticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre na muradeira, e a sorrir para a rua inteira vai semeando nos olhos. Quando ela passa, vai vender limões à praça, e até lhe chamam por graça a Rosinha dos Limões. Quando ela passa junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela até ver a rua ao fim. Com ar gaiado, ela caminha apressada, rindo por tudo e por nada, e às vezes sorri para mim. Quando ela passa apregoando os limões, a sós com os meus botões, no vão da minha janela, fico pensando que qualquer dia por graça vou comprar limões à praça e depois caso com ela. E já está a ouvir a Cana Verde de Brigada Vítor Jara, e depois vamos ficar com a Banda do Casaco Margadinha dos Canabiais. Vamos à festa, minha gente! Vamos lá, Cana Verde, que isto é uma festa! com jeito, é pra cana não entortar.

vento, seu garoto está andar. Como é tão forte que o faz está pior. Oh, comadre Maria Benta, seu garoto está andar. Como é tão forte que o faz está pior. E para trás ficou Adriano Correia de Oliveira, que nos cantou Capa Negra, Rosa Negra. Depois ficamos com a sempre conhecida Amália Rodrigues, e que ela nos fez relembrar o fado da Tim Maria Benta. E agora vamos prosseguir com mais 3 fados para acabar esta sequência musical de fado. E vamos ficar agora com o Luís Góis, Ave Maria. Depois vamos ficar com a Raquel Tavares, Um Cado de Amor. E por fim vamos ficar com a música da Hermínia Silva. E ela vai-nos cantar o Fado das Iscas. Espero que esteja a gostar desta programação musical que eu preparei para si, e destinada mesmo somente a si que está aí desse lado da web. Então, um forte abraço para todos. Já sabem, deste lado é Leandro Amador, que vai estar aqui até ao final desta hora de emissão. E já sabes, está a ouvir Portugal Musical. Os meus, quem sabe se acaso estás com a saudade, como eu a recordar. Lembrando que um dia, noutro tempo, noutra idade, trocámos amor num quarto pobre da cidade. Quem sabe se acaso, noutra rua, outro lugar, a gente se volta a encontrar. Ano após ano, tentei em outros beijos sentir a mesma emoção. E nesse desejo tão breve me afundei no rio desta frustração. Resta-me a saudade, amiga que me dói, por saber que o amor se foi. Quem sabe se acaso, noutra rua, outro lugar, estás com a saudade, como eu a recordar. Lembrando que um dia, noutro tempo, noutra idade, trocámos amor quarto pobre da cidade. Quem sabe se acaso, noutra rua, outro lugar, a gente se volta a encontrar. A gente se volta a encontrar. Ai, preciso tanto te encontrar. Da ramboia, ai, metia sempre tifoia. Os tascos tinham beleza, davam gosto das brisondelas com conserva portuguesa. Ai, as belas iscas com elas, as iscas sabiam bem, sem elas eram vintém. Quando metia batatas, vinte reis eram pratinho e um tipo lestas frescatas enchia sempre o rabinho. Ai, um tipo nestas pescatas enchia sempre o caminho. Belas iscas do alfaia, ai, da rua da calaia, era um petisco burguês, tinha um sabor sem igual, comido num alvarez. Ai, da rua do Arsenal, as iscas sabiam bem, sem elas eram vintém. Quando metia batatas, trinta reis eram pratinho e um tipo nestas frescatas enchia sempre o caminho. Ai, um tipo nestas frescatas enchia sempre o caminho. Uma isquinha a preceito, ai, chega a fazer bem ao peito. Aquele cheirinho a isca até regalas mortais. A gente quando a petisca, ai, no fim chora por mais. As iscas sabiam bem, sem elas eram vintém. Quando metia batatas, trinta reis eram pratinho e um tipo nestas frescatas enchia sempre o cabinho. Ai, um tipo nestas frescatas enchia sempre o cabinho. Sabiam bem, sem elas eram vintém. Quando metia batatas, trinta reis eram pratinho e um tipo nestas frescatas enchia sempre o papinho. Ai, um tipo nestas frescatas enchia sempre o papinho. Vai lá, vamos já acordar. Estava aí já a ficar adormecido pelo som magnífico da guitarra portuguesa? Pois bem, então agora chegou a parte mais alegre e mais animada do programa Portugal Musical.

comigo namorar. Admirada, ela então olhou para mim, mas não me disse que sim e logo me respondeu: eu sou Maria, não sou Vanessa, por isso não caio nessa, por isso não caio nessa. Ela é Maria, não é Vanessa, por isso não caio nessa, por isso não caio nessa. Na minha aldeia havia festa do senhor, que eu não queria perder. Era uma festa animada, saí de casa na cabeça uma ideia: encontrar na minha aldeia namorada para casar. No bailarico com mulher por todo lado, eu fui logo escolher uma para comigo dançar. Era a Maria, filha do tio Joaquim. Quando ela olhou para mim, nem sabia o que fazer. Para ela, quero contigo casar. Vou falar com o teu paizinho para contigo namorar. Admirada, ela então olhou para mim, mas não me disse que sim e logo me respondeu: eu sou Maria, não sou Vanessa, por isso não caio nessa, por isso não caio nessa. Ela é Maria, não é Vanessa, por isso não caio nessa, por isso não caio nessa. O teu paizinho para contigo namorar. Admirada, ela então olhou para mim, mas não me disse que sim e logo me respondeu: eu sou Maria, não sou Vanessa, por isso não caio nessa, por isso não caio nessa. Ela é Maria, não é Vanessa, por isso não caio nessa, por isso não caio nessa. Ela é Maria, não é Vanessa, por isso não caio nessa, por isso não caio nessa. Para trás ficou a música do Mundo Novo e dos Solitários. E a música dos Solitários é Festa Animada e Não Vamos à Festa, como eu referi anteriormente. Agora sim, é festa, e quem nos diz é o Lionel Figueiredo. E depois vamos ficar com o Johnny Abreu, e ele diz: por causa daquele beijo. Então vamos ver o que é que aconteceu por causa daquele beijo. A festa dura até o sol nascer. No dia seguinte a festa vai continuar. Só apenas três dias de prazer, que toda a gente curte e é para gozar. É festa, festa, na roda tudo a voar. O dragão e o colidinho vai do pé, toca a dançar. Mais uma voltinha, não tem nada que enganar. Bota tudo com certinho, vamos lá então festejar. Festa, festa, na roda tudo a pular. O dragão e o cordeirinho, vai do pé, toca a dançar. Mais uma voltinha, não tem nada que enganar. Bota tudo em concertina, vamos lá então festejar. Mas há aqueles que preferem provar. Vem o fim da

quase para terminar este programa, ainda temos tempo de ouvir uma girls band na qual se chama As Latinas, e elas dizem alto aí e para o baile, e nós não vamos parar nada, porque a seguir vão entrar aqui no palco do Portugal Musical as Bombocas, e elas dizem está o caldo entornado. Então vamos ficar com estas lindas meninas da música portuguesa. Pedro Inês já se ouviu falar. O terminar este programa de hoje com Fernando Correia Marques. Quem não chora, não mama. E não precisa de chorar, porque de hoje a 8 dias estarei aqui para mais um programa inteiramente dedicado à música portuguesa e que tenho o prazer de levar até si, até à sua rádio preferida. Então, um forte abraço, um bem-aja e até de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Chora.